Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio do Jovem Nerd, se você quiser entrar na porta direita, pule para a página 237. Lambda, lambda, lambda, nerd. Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd. Se você quiser entrar na porta direita... Cara, não se conforma. É a segunda opção, Alexandre. É o Jovem Nerd. Do Jovem Nerd. Aqui é o Leonel Caldela e se você estiver ouvindo isso, sim, você está sendo controlado. E sim, aquela cena no Nerdcast RPG era uma mensagem pra você. Acorde. Você ainda tem chance. Aqui é o Tucano e o Antônio Fagundes, careca, já fazia Bandersnatch em 1992. Nossa, baraca. Ok, você eu admito que eu não peguei. Você falou de um jeito que parecia uma posição sexual, cara, na verdade, do que você falou. Eu admito que eu não peguei essa referência. Admito. Você decide, Fred. Na TV aberta. Nossa, que TV aberta, né, amigo? Isso tem tempo já. É. TV aberta tem uns anos já que não... Bom, enfim. 92. Nossa senhora. Bom dia, né? Depois disso tudo, bom dia. Eu queria dizer que eu achei bacana, que eu fiz questão de escolher as opções mais merdas possíveis. No que dependeu de mim, eu fiz a vida daquele moleque no inferno. Aqui é o Azaghal e os e-mails são Bandersnatched. Porque você pode pular ou não. Se você usar o aplicativo do Jovem Nerd. Ah, muito bem, nerds! Estamos aqui para falar do último grande hype da locadora vermelha. Da semana. Da semana, exatamente. Black Mirror. E-mail. Peraí. É a minha escolha. Canelada. Vamos para mais uma semana de meus e caneladas nerdicas. Vamos. Azaghal, hoje é dia de Nerd Cash. Dia de dinheiro. Olha. Você ouvir sobre educação financeira nesse maravilhoso podcast em parceria com a Nova Futura. Hoje é sobre traders. Exatamente. Olha só, o que é o trader? O trader profissional. O cara que compra e vende ações todo dia. Ações e seus derivativos, etc. Né? Existe uma forma de você lidar com isso todo dia. Pra quem não tem tempo, também tem opções. Pra quem tem um pouquinho de tempo, tem gente que fica o dia inteiro nisso. Tem gente que faz live disso. Cara, é uma atividade intensa, pode-se ganhar muito dinheiro com isso, pode-se perder dinheiro também, faz parte do risco. O fato é que o número de traders independentes agora tem crescido cada vez mais e é muito importante a gente abordar esse assunto sobre o aspecto de educação financeira que a gente tem aqui. Então vale muito a pena você ouvir para entender. Se você nunca ouviu falar disso, a gente vai fazer algumas perguntas bem leigas para você começar a entender o assunto. Lembrando que tem e-book gratuito no post do Nerdcast para você baixar sobre o assunto, cara, muito maneiro, especialmente para esse episódio, cara. Vale a pena você ouvir e entender melhor. E para isso, a Nova Futura oferece algumas plataformas profissionais para traders, certo? Porque você precisa operar, você precisa tradar, Azaghal, usando uma plataforma profissional, certo? Você, como é que eu compro e vendo? Você usa uma plataforma. O fato é que a plataforma que eles normalmente oferecem custa R$60 por mês de corretagem, certo? Uhum. R$60 por mês se você usar aquilo. Supõe-se que você está ganhando mais dinheiro do que isso. De um mês para valer a pena. O que acontece? Eles estão com uma promoção de R$300 no plano anual, entendeu? É. Isso te dá 7 meses. Se você fosse pagar R$60 todo mês, por 12 meses, e você pagar R$300 pro ano inteiro, significa que você tá ganhando 7 meses gratuito na plataforma. Então, se você já tá começando a tradar agora, se você já faz isso, você está chegando na Nova Futura, link no post para você entender melhor essa promoção. Vale muito a pena, as melhores plataformas do mercado profissionais para você tradar o dia todo. Então, escuta o Nerdcast de hoje, porque está muito, muito bom! E essa aqui também muito bom é o Outlet Monstro da Nerd Store. Olha só, o que é Outlet Monstro, Azaghal? Promoções absurdas. Ai, meu Deus, é só isso. É só promoção, gente. Acabou de fazer a promoção do livro. Acabei de... inclusive, ó, não chegou, hein? Ah. Não chegou a 3 mil, o Jovem Nerd se deu bem. Quase. Chegou quase. Porra, autografei mais de 2.500 livros, mano. Caraca, parabéns, Azaghal. Salve de palmas. Léo, salve de palmas, Azaghal. Salve de palmas não, seu vagabundo. vagabundo! Tava combinado, porra! Tu tinha que ter vindo, mesmo assim. Ah, cara, relaxa. Depois a gente faz uma revanche. Sim. Olha só, presta atenção. Descontos monstros. Até 70% de desconto. Camisetas a partir de R$39,90 cada. Presta atenção, cara. Modelos exclusivos com qualidade Nerd Store. Corre, porque os estoques são limitados. Tem livros. Livros de Bernard Cornwell, de Neil Gaiman, Stephen Hawking, muitos outros com até 50% de desconto. Eita. Cara, mega títulos. Decoração, Azaghal. Quadros, almofadas, capaz com até 50% de desconto. Cozinha, mais de 15 modelos de caneca e promoção, além de jogos americanos, luvas de cozinha e vários outros produtos para a sua cozinha, cara. Tudo com promoção no Outlet Monstro da Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Link no post, corre, rapaz! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 14 minutos e 18 finais alternativos. Então você que escolheu não pular os e-mails, você já tem um programa diferente. Exatamente. Depois você vai entender por quê. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana, Azaghal, e salvaram vidas, como o Bruno Senna, a Daniela Pavão, Márcio Santos, o Cleiton Godinho, Pedro Carvalho, Maria Lira, Gabriel Ferreira, João Guilherme Dalorto, Gabriel Bortoli, Max Pereira, Laís Caparros, Leandro Expedito e Jéssica Maiara. Muito obrigado, seus nerds! Temos também a galera do Scalpo Solidário, Queli Coutinho, Luciene Carneiro, Elizabeth Camia, Paola Cari e Matheus Dalla. Muito obrigado, galera que cortou o cabelo e não jogou fora, doou para quem precisa fazer perucas. Exatamente. Galera que cortou o cabelo comprido, né? Porque comprido, se você corta o cabelo, exato, o cabelo é curto, não adianta nada doar. Murilo Delgado, 24 anos, graduando em Direito e estagiário na Justiça Federal. Oh. Sorocaba, São Paulo, olha aí. Olá, senhores, sou deficiente visual e há 5 meses sou guiado por uma cadela chamada Badusca. Olha aí. E algo que eu notei em minha convivência nesse breve período é que muitas pessoas não aprendem que o cão guia não é pet. Ah, as pessoas não aprendem. Mesmo com a lei 1126/05 e o decreto 5904/06, que regulamenta a referida lei, diz que é proibido negar ou dificultar a entrada ou permanência dos cães em meios de transporte e estabelecimentos públicos ou privados de acesso público. Entretanto, não é nem um pouco incomum usuários de cães de assistência serem barrados em comércios, restaurantes, aeroportos e os campeões em recusar cães de assistência, motoristas de Uber e 99. Olha aí, rapaz. Em algumas situações, conseguimos explicar que os cães são treinados para se comportar em todos os lugares, mas na maioria das ocasiões as pessoas simplesmente ignoram as explicações e a lei. Depois do constrangimento, só nos resta acionar as autoridades para que se faça valer o nosso direito. Gente, aprendam, é lei, cão guia. Primeiro, está trabalhando, não faça carinho no cão guia. E segundo, pode entrar nos lugares, é um parado por lei, cara. Aprendam isso, gente. E as pessoas não aprendem? Emerson Lourenço, 33 anos, designer gráfico, Vila Velha, Espírito Santo. Olá, nobres embaixadores da nerdice. Trabalhei por alguns anos como diagramador de jornais e revistas no interior de São Paulo, onde, dentre outras tarefas, eu fazia as páginas de variedades como Palavras Cruzadas, Fofocas e, é claro, o Horóscopo Diário. Ai, que beleza. Vamos lá. Você aí de Vila Velha que lia o horóscopo. É. Todas essas atividades eram terceirizadas, ou seja, eram pagas pelo jornal para ter um conteúdo publicado. As Palavras Cruzadas eram baixadas diariamente de um site junto com outras atividades que não usávamos. Uhum. Já as Fofocas vinham por e-mail diariamente da assessoria de um certo apresentador de televisão que aumenta, mas não inventa. Caraca, muito bom. Agora, o horóscopo era o melhor. Era comprado em um pacote anual. Parabéns. Ou seja, todos os resumos do horóscopo diário eram enviados de uma só vez em um arquivo .doc para o ano todo. Ah! Excelente. Certo ano, eles demoraram a enviar os arquivos para serem postados no jornal. Qual foi a solução? Segundo minha chefe, republicar o horóscopo de 6 meses atrás. Ah, afinal, Deus, quem vai perceber? Ou mesmo se importar? Se importar, exatamente. Isso teve que se repetir por quase uma semana. E depois disso, novamente, no dia 29 de fevereiro, pois era ano bissexto e não havia previsão para esse dia. Ai, Jesus. Para de comprar o horóscopo pro jornal. Por favor, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não, o jornal tá certo. Ele tem que botar lá. E quando tiver gente lendo, ele tem que botar. Caraca, que bosta. Rafael, 32 anos, analista de rede São Paulo SP. Olá, Jovem Nerd, senhor da Oceania, ou seja, quem estiver lendo esse e-mail. Vamos nós, rapaz. Como um bom paulistano da gema que sou, vem aqui pra defender... Existe paulistano da gema? Não é carioca da gema? Eu acho que qualquer um pode ser da gema. Qualquer um pode ser da gema? Pô, eu achava que era gema, mas era uma coisa mais do Rio. Acho que gema é o centrão ali, entendeu? Ah! Não! A gema é o centrão? Eu acho que é isso, né? Quando o cara núcleo? Fala que é carioca da gema, é que ele tá ali concentrado, tá no epicentro do ovo. Caraca, nunca parei pra pensar. Faz sentido, faz sentido. Eu tá também certo. Nunca parei pra pensar, mas tendo em vista que ele colocou que ele é paulistano da gema, é esse o sentido. Paulistano da gema, tudo bem, vamos levar. Como bom paulistano da gema que sou, venho aqui para defender, / explicar o motivo das filas para o cinema que acontecem aqui em Sampa. Isso acontece porque mesmo que os ingressos sejam com lugares marcados, para acessar a sessão do filme, normalmente as empresas deixam algum funcionário lá para conferir qual sala daquele ingresso. Assim como, quando for o caso, entregar os óculos 3D. Hoje em dia, as filas são mais raras, acontecendo mais nos casos de lançamentos muito esperados, pois muita gente chega ao mesmo tempo na sala, para desespero dos pobres atendentes. No mais, raramente se encontram filas nos sistemas paulistanos. Espero ter esclarecido o motivo desta questão que assola a humanidade. Continua com esse magnífico trabalho e um grande abraço. Teve esse questionamento todo quanto às filas dos cinemas de lugares marcados? Você acha que é realmente para conferir o ingresso, precisa de fazer uma fila, porque é um cara só. O funil é na conferência do ingresso. Não, mas o problema não é esse. O problema é assim, quando começa a sessão e se faz uma fila porque as pessoas estão passando por uma barreira, é ok. É. O problema é você entrar nessa fila antes de começar. Entendeu? Ah... Foi assim, você pode estar no cinema, por ali, comprando pipoca, refrigerante, o que seja que você queira comprar antes do filme. Uhum. Você não precisa ir imediatamente pra porta e esperar pra entrar o quanto antes. Você pode ficar lá de fora. É, uma vez que você esteja liberado... Porque alguns cinemas, quando o cara te libera ali no cartão, tu ainda tem toda uma área ali que você pode andar, comprar pipoca também e tal. É, mas tem outros cinemas que imediatamente é a sala depois. E aí, quando o cara falou, ó, abriu aqui, as pessoas vão se levantar e fazer uma fila ali enquanto o fluxo vai indo. E essa fila ficar grande, eu nem entro, eu espero ela diminuir, na real. Mesmo porque hoje em dia leva 20 minutos pra começar o filme, depois que começa a sessão. Tem isso também. Se o filme é 3 da tarde, vai começar 3h20, 3h25, porque tem propaganda, tem trailer, tem não sei o que, tem compra mais pipoca. O problema não é a fila que se forma quando já está em movimento, entendeu? Aham. E essa fila, ela vai, assim, pode ser que aconteça em algum momento. O filme vai começar, aí o cara começa a pegar os tickets e as pessoas vão chegando pra entrar e aí se acumula pessoas pela velocidade que o cara vai conferir os tickets. Ok, isso ok. O problema é, falta 10 minutos pro cara abrir a entrada da sala e tem lá os caras na fila já. Aham. Guardando o lugar, sendo o primeiro, já não faz sentido nenhum, porque o lugar é marcado. Não faz diferença se você vai ser o primeiro ou o último a entrar na sala. Mas aí deixa eu te perguntar, uma pergunta clássica de fila. Vamos dizer que o cara, ele não tem mais nada pra fazer. Ele só quer esperar o filme começar. Aí ele olha em volta, não tem lugar pra sentar. Aí ele olha ali e tem uma fila formando pra liberar a sala. Aí ele fala assim, bom, se eu não tenho lugar pra sentar, não tenho nada pra fazer, não tenho que ir ao banheiro, não tenho que comprar pipoca nem nada, e eu vou ficar em pé aqui mesmo, por que não ficar em pé na fila? Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele está dando start a um comportamento de manada. Porque a partir do momento que ele se posiciona como primeiro da fila... É, todo mundo... Ele aciona esse gatilho e as outras pessoas vão começar a fazer fila. É verdade. Mas assim, quem quer fazer fila, faz isso. São pessoas que estão perdendo o seu tempo. Varizes, um monte de coisa, entendeu? O importante é nós estarmos alerta para não entrarmos em filas desnecessárias. Muito bom, muito bom. Vamos lá, gente. Surgiu de repente. Quero do falar nada, um do nada, né? Nada. Não, já tinha aviso no filme. Já tinham falado que ia ter o filme do Black Mirror. Já estavam rolando boatos que ia ter, que eles não tinham anunciado nada de Black Mirror, né? Porque já nos outros anos já tinha data pra sair e tal. E nesse ano não tinha anunciado absolutamente nada. E nego já tava naquela boataria. Ah, será que vai ter? Vai aparecer de repente sem ser anunciado? E aí apareceu, mas não apareceu sério. Então apareceu o filme, como vocês estavam falando aí. Mas fala a verdade, vocês gostaram pra caralho? Ou você, como o Tucano falou, nós já vimos isso tudo, isso simplesmente foi uma coisa foda para a nova geração e etc. Então, algumas coisas têm que ser ditas, né? Isso, vamos lá. Nada disso é novo, né? Isso. Em termos de história, de linha de história, de storytelling, né? O termo que as pessoas gostam de usar. Já existia desde o livro-jogo, né? Do Steve Jackson. Exato. Sim, Steve Jackson e Ian Livingstone. Cidadela do Caos. É porra. Isso já foi feito, inclusive, essa forma de contar história, onde você vai escolhendo os caminhos, já foi feito também no YouTube, na época que você conseguia botar aquelas opções na tela, né? Aquelas marcas. Sim. Alguns Deliver canais... Me to Hell. Era o nome do jogo? Lembra disso? Não, não lembro. Em 2010, eu lembro porque não é por causa da minha memória, não. É porque eu uso em sala de aula. Tem uma pizzaria temática da Nova Zelândia, chama Hell Pizza. Ela é toda de filme de terror. E aí, em 2010, ela fez uma ação de marketing que era um filme chamado Deliver Me to Hell, que era um hecatombe zumbi. Uma moça se salva e ela fica presa em cima de um container e ela tá com fome e ela pega o celular e liga pro Hell Pizza. E aí, como Hell Pizza, aconteça o que acontecer, vai entregar a sua pizza, o cara tem que ir. O caminho dele pra achar a menina e entregar a pizza é todo com opções de você escolher. Aquelas anotações de tela final que tinha. Isso, exatamente. E aí você tinha 10 segundos pra escolher qual das duas opções. Dependendo do que você escolhesse, você morria ou seguia em frente. É 2010, cara. 8 anos atrás. E é claro que jogos fazem isso também há muito tempo, né? Alguns, cara, esse tipo de coisa tinha no gibi dos Trapalhões no Brasil, cara. Tipo, início dos anos 90, acho que final dos anos 80, tinha o Didiana Jones, que era assim. Tu tinha uns quadrinhos que tu podia escolher e ir pra página tal, não sei o que. É isso mesmo que a gente vai acabar com o hype da parada? Não, porque calma. Eu acabo com essa porra em 5 minutos. Olha só. Não, porque eu acho que o âmago do filme não tem nada a ver com a interatividade. É, mas não? Assim, dito tudo isso aqui, eu acho importante dizer que nada disso inviabiliza ou... Sim. A diversão. Diminui a obra, entendeu? A ideia da história, ela pode ser refeita. Inclusive, eu imagino o trabalho cão, não só de história e, né, e roteiro e possibilidades, mas de tecnologia pra você fazer esse tipo de entretenimento interativo via streaming, com a quantidade de gente, sabe, quantidade de interações sem dar erro, sem dar, sabe, uh-huh. Deve ser um puta trampo, maluco, isso é. Ah, cara, não tem, mas aí... mérito, maluco. Mas assim, mas tirando isso tudo, eu achei a história fraca. Ah, sim, oba, vamos começar a bater. Eu também gostei, achei bacana, mas eu achei só uma parada. Tem um final, que é o final que a Netflix quer que você veja. Então, peraí, isso, vocês não entenderam o âmago do filme? Braga. Eu entendi. O filme é só sobre isso. Não, não, a interatividade pra mostrar a... Não sei, é a minha viagem aqui, minha brisa. É só pra te dar uma falsa sensação, uhum, de que você está no controle daquele, uhum, personagem. Quando, uhum, de fato, você não está no controle do personagem. O personagem não está no controle da vida dele. Você não está no controle, entendeu? E porque é a Netflix que está no controle no final. Porque eu tentei voltar 4 vezes com a mesma coisa, tentando desbloquear uma fase nova, sacou? Não dá, ele não te permite. Ele vai voltar pro mesmo lugar. Não, eu vi finais diferentes. Eu também. Não, vários finais diferentes, mas o lance é, você tem vários finais diferentes, que no final tem do lado direito superior, tem assim, exit credits. Sim, Você tem um final que vai até o final, que não tem o exit credits. Se você... É o final que a Netflix quer que você veja. Se você escolher... Tem outros finais dos créditos. Não, tem vários finais, mas eu tô te dizendo, tem um final que não tem o exit credits, que me pareceu ser o final que a Netflix queria pra história. É a impressão que eu tenho. Não, mas assim, o seguinte, assim, a gente tem que sempre lembrar que você tem que estabelecer regras pra contar uma história, né? Você não pode ir simplesmente jogando e seja o que Deus quiser. Então, qualquer final onde você se dê por satisfeito é um final válido. Claro! E, assim, a história tem vários finais. Sim. Então, o pessoal fala de 5, eu acho que eu cheguei a 5. Eu vi a primeira vez e eu passei por 2 finais, se não me engano. A primeira vez que eu vi como dizem por aí, uma sentada só. Uhum. Quando você você escolhe pular pela janela e ele morre, é um final? É um final. É um final. É um final. É um final. É um final. Não, porque ele te obriga. Acho que interrompe. Acho que interrompe. Não. Esse, inclusive, da janela é um final bem claro. Não sei se vocês também. Se atrás tinha alguma outra opção, mas assim, inclusive esse final que você pula da janela, o cara te dá uma nota de 2,5 e fala que é uma parada que foi refeita pelo meio, blá blá blá. Sim, e acaba ali, assim. Você lembra que ele dá esse 2,5 e aí acaba a história, mas aparece a tela com duas opções, pra você voltar ao momento antes que você pulou. Exato, ali, né? Acabou e você não. Eu acho que é, ou você interrompe ou você volta. Não é um final. Assim, é só tentando estabelecer a linha de narrativa, né, do negócio. Quando você faz a história pela primeira vez, lá no começo, e você escolhe, a primeira opção de verdade é, tirando o sucrilhos e e a música que ele vai ouvir, é se ele vai trabalhar na empresa ou se ele vai trabalhar de casa. E aí, quando você escolhe trabalhar na empresa... Acho que todo mundo escolheu, né? Todo mundo escolheu. Claro. Ele tem o primeiro final, de fato. Ele trabalha na empresa, o jogo fica uma bosta e acaba. E ele fala, eu vou fazer de novo, mas acabou, ali é um final. Aí ele volta. É sim. Isso é um dispositivo narrativo, cara, porque depois, tudo que tu faz, os diálogos são levemente alterados. Sim. Tipo, Você podia sair pros créditos, não podia? Se você tem a opção de sair pros créditos, acaba. Não sei, eu não me lembro. Rapidão. Breakfast. Are you under what? Bandersnatch. So choose your own adventure book. Bring him from next door. Be the death of us. Colin Rickman. It's crazy. I've played all of his games. State of him. He's made enough this year to buy a Lamborghini, and he still smokes roll-ups. So come on. What's your answer? Yes. Sorry, mate. Wrong path. And your verdict? No stars out of five. Terrible. Stefan. I'm trying again. Eu acabei de reassistir acelerando e realmente quando você escolhe trabalhar na empresa, ele acorda, ele recomeça. Não tem vá pros créditos. Deixa eu falar uma parada que eu acho que eu tô entendendo o que vocês estão querendo dizer. É que é o seguinte, falou-se muito aí que o filme é ruim, mas a experiência, a interatividade é legal. Eu já achei o contrário. Não achei o filme tão ruim, mas achei que a interatividade ela não foi muito bem pelo seguinte motivo que eu vou falar e acho que vai concordar com o que vocês estão falando. Eu acho assim, lembro que vocês escolhe uma opção, que essa, como o David falou, que é a opção, né, de verdade, né, que é trabalhar na empresa, deveria seguir opções até os créditos, como é até um livro-jogo. Isso acho que seria menos frustrante. A impressão que passa, para no meio e te obriga, na verdade, a você voltar para a opção de trabalhar em casa. Então seria uma experiência interativa muito melhor. Claro, vai ter gente que vai falar, ah, mas na verdade você não tá no controle e tal, mas aí é um pouco pobre, cara. Eu acho que deveria ser assim. Deveria ter opção, trabalhar na empresa. O cara se fudeu muito, beleza e tal, e chega no final, reinicia o jogo, que era como você fazia nos livros-jogos. Agora, essa parada de deixar as duas televisões pra você escolher, eu acho que é algo que, porra, cara, afinal, é uma experiência interativa ou não? Aí você vai dizer, ah, não é. Pô, então, cara, qual é a graça? Então, sabe, mas cara, então, cara, eu senti que o Bandersnatch é muito mais uma escolha de realidades do que uma escolha, realmente, das opções do cara. Porque tu não tem opção de fazer o roleplay, né, que nós que jogamos RPG gostamos. Sim. Tipo, tu não pode, senão, o meu personagem... Não é um universo aberto, né? Não é... Exatamente, cara. Tu não pode dizer, o meu cara vai se dar bem com o pai. O meu cara vai tomar os remédios. O meu cara vai trabalhar na empresa. Tu não tem essa opção. Tu tem a opção de escolher diferentes realidades. Se a realidade é que tem uma conspiração do governo, ou se é uma metalinguagem, ou se ele é esquizofrênico. Vai até o final com essa realidade. Isso que eu tô falando, Leonel. Ele tinha que ter o culhão de a realidade que você escolher, o cara ir até o final, né, com ela. Sabe? Isso que eu acho, né? Porque aí sim você estaria construindo uma história junto com a narrativa. Então, é só isso que eu acho. Eu concordo com o Eduardo e acho que tem algumas falhas nesse sentido de narrativa mesmo, sabe? De ter alguns finais... Ok, vamos dizer que ele tem essa questão efeito borboleta, que ele possa voltar e refazer. Mas tem alguns finais que são quase pobres, sabe? Assim, Eles encerram de fato a história, sabe? Poder ter menos opções e finais mais sólidos, você quer dizer, né? Opções. Não, é só uma interrupção. Mas esse que é o meu ponto. Pra mim, esses momentos não são finais. Eu também acho. Você tem o fluxo principal da história. Na narrativa. E aí você abre a bifurcação. Se você seguiu a bifurcação da esquerda, você continua no, dentro de um fluxo na história. Pera aí. Se você escolheu a bifurcação da direita, então você escolheu errado. Não é isso que a gente quer que você veja. Por isso você volta um ponto atrás pra escolher de novo. Então, exato. Vamos fazer uma analogia com um videogame, porque ele não deixa de ter uma, sua semelhança com um videogame, né? De ser um game. Vai lá nos anos 90, você jogando seu Master System, e aí você estava jogando Double Dragon, e ele não tem vida infinita. Aí você chegou na fase do metrô, morreu todas as suas vidas. Aquilo é um final? Você fechou o jogo? Não. Não. Você morreu. Exato. Aí você tem que voltar e começar de novo, tentar passar daquela fase. Então, eu entendo essa forma. Mas é que aí pula da janela e morre sem chegar ao final, aquilo pra mim não é um final. É uma escolha errada. Sim, cara. Peraí, eu entendo o que você tá falando e eu até concordaria se ele, ao morrer, por exemplo, acordasse de novo. E tipo, você fosse obrigado a refazer a história pra chegar no final que eles querem, por exemplo. Que não é o final que eles querem, que tem vários finais. A questão é, ele morre, de fato, você vai pra uma tela final onde diz, você pode ir de novo ou você pode ir pros créditos. É, faltou o culhão de encerrar ali. Ou a preguiça de renovar, sabe? Tipo isso, assim, ele não morreu, ele vai jogar de novo, sabe? E aí, toda vez que ele morresse ou que ele passasse por uma situação merda, ele acorda, vamos supor, sabe? E não acontece sempre assim. É, mas o problema é que a estrutura disso, ela tá num limbo entre um filme e um game. Ela não é bem nenhum dos dois. E aí o problema é o seguinte, se você pega isso, por exemplo, quem jogou jogos da Quantic Dream, a Quantic Dream faz esses jogos interativos desde o início, lá desde 2005 com Fahrenheit, com Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human, que a gente tá jogando em SH agora no Nerd Player, e fora outros títulos que tiveram aí de outras empresas. Por quê? Se for um jogo, você morre, aí você, cara, acabou minhas vidas, eu vou começar de novo. Só que isso não é um jogo. Isso vai atingir as pessoas que nunca jogaram nada na vida, entendeu? Na Netflix. Então, se você chega, ó, propõe o cara pra ver um filme, aí o cara quer trabalhar na empresa? Quero. Aí você, com 5 minutos, bota os créditos na cara do cara, que ó, o final merda que você teve, foi tudo uma merda. O cara assim, ó, que merda é isso da Netflix? Próximo, entendeu? Concordo com você. Então, o que que ele faz? Ele não tira você. Ele fala assim, olha, isso aqui não deu muito certo, vamos começar de novo? Porque ele quer te dar a experiência de você estar sentado durante a duração de um filme, interagindo aquilo pela duração de um filme, porque essa é a proposta de ser um filme. Mas ele não é um filme, ele é um jogo também. Mas então não só seria que... melhor ter feito um roteiro onde te levasse mais longe? Exato. Na primeira escolha real ali que você tem pra fazer, sei lá, com 7 minutos de episódio, você escolhe trabalhar com a empresa e o cara te... Então. Mas sabe por que que essa escolha é inteligente isso? Porque ele vai te mostrar, óbvio que todo mundo, a maioria, eu não sei qual é a porcentagem, mas a maioria das pessoas deve ter escolhido trabalhar na empresa porque você, legal, o cara tem a oportunidade de trabalhar na empresa. E aí todo mundo, essa é meio que uma escolha armadilha pra colocar todo mundo, pra mostrar um exemplo de como que você quer terminar. Por quê? O que que você quer entender? Que você pode alterar o rating, a classificação que o nerdinho lá daquele programa dos anos 80 de análise de games, que caraca, essa é a parada mais Black Mirror que eles já inventaram. Mas você tem que entender que ele pode receber notas diferentes, entendeu? Então quando eles te jogam isso logo no início de uma escolha que é bem óbvia pra todo mundo, quando você vê de novo, você... Ah, então posso alterar esse resultado. Esse que é meio que o jogo. Eu consegui fazer com que o jogo seja um 5 estrelas, entendeu? Se você não mostra isso logo de cara, quando você chega pro nerd lá analisando o jogo, você... você não entendeu que você pode alterar isso, entendeu? Então por isso que eu achei inteligente essa escolha. Quando ele dá 0 estrelas logo no início pra uma resposta que a maioria das pessoas vai dizer sim, ele já tá te dizendo, você falhou. Você pode fazer melhor do que isso, melhor do que 0 estrelas. Na questão dos finais e tudo mais, eu acho que se tivesse os créditos logo também, não ia gerar a ansiedade que o filme que o filme gera por você não conseguir controlar. Eu acho que faz parte você ficar nervoso querendo não matar o pai e toda hora te leva a ter que matar o pai, sacou? Uhum. Porque aquilo é o destino inexorável do Uhtred, tá ligado? Uhum. Não adianta, o que você for fazer... O destino inexorável deveria ter um final só. E a jornada que deveria ser diferente. diferente, não? Concordo. Só uma coisa. Porque eu não é isso que ele fala errado. Nos finais? Ah, eu tava muito preocupado aqui, tentar fazer o jogo mega interativo e eu descobri que eu só tenho que dar a ilusão que ele tá controlando pra chegar no final que eu quero. Então, cara, isso aí tá jogando na tua cara que você não controla porra nenhuma. Mas então não deveria te dar um final único e você, entendeu? E não simplesmente me dar um monte de 5 finais, porque assim, falando em paralelo a isso, falando em paralelo a isso... Você tá contando a morte dele como um final, ou ele tirando 2,5 como um final. A gente vive no mundo que tem internet, onde a gente tá bombardeado com informações. Uhum. E aí, o pessoal da Netflix já falou que existem 5 finais oficiais, é notícia, isso tudo que é lugar. Porque assim, eu vi a primeira vez como se fosse um jogo, uma história, né, e fui até o final, onde tinha... Não me dava mais opção, sabe? Ele acabou mesmo pra mim. Que e ele aí... começa a conversar com a Netflix. Não, não. A minha linha que eu fiz foi, ele escolheu trabalhar na empresa, recomeçou, aí ele, no final, ele mata o pai e é preso. E acaba ali. Ele é essa? Netflix. Esse foi o meu também. Mas então tem, mas no final tem variações. Posso dizer qual foi o meu, então? Que eu tô te falando que esse não tem o crédito final, não tem o botãozinho de crédito e não tem volta. Agora sim. Acaba ali. Eu cheguei nesse final também. Qual é o final? Esse final que ele volta no passado. Silêncio total. Caralho, Zé. Sim, ele volta no passado. Ele volta no passado como moleque. Isso. Ele acha Eu vi isso. E ele vai pro trem com a mãe e morre junto com ela. É verdade, é isso. Esse é o final, é. Eu cheguei nesse final também. Quando eu cheguei nesse final, ele me dá a opção de jogar de novo. Não me lembro dessa opção. Pra mim, eu não me lembro. Esse acabou. O jogo acabou pra mim. Eu passei por esse final que ele abre. Primeiro, quando eu chego no quarto do pai e tem aquele cofre super tecnológico, é uma coisa, né? Ele achar normal, tudo bem. Aí, depois ele escolhe morrer com a mãe, e aí ele morre, e eu tive a opção de jogar mais. E aí eu joguei até o momento que ele mata o pai, enterra, e aí a polícia chega, e né, ele tem que ligar pra psicóloga. Mas como assim ele morreu? Mas isso é antes. Ele... Ah tá, eu peguei esse final. Quando ele escolhe matar o pai, eles estão os dois no trem, e o trem vai descarrilhar, porque é por causa do destino. E aí, a psicóloga, no futuro, fica lá chorando, desesperada, falando que ele simplesmente morreu. Ele tava lá no meio da sessão. Sim, ele... Nesse momento, pra mim não acabou, eu não tive final, pra mim recomeçou. Não, pra mim acabou ali. É que a psicóloga, ela fala em outro momento que não se pode mudar o passado. Tanto é que só tem um caso de opção, entre aspas, que tu só tem uma opção, que tu tem que clicar, mas que é uma opção, que é um negócio lá pra tu não ir na casa do teu avô. Então, eu acho que isso aí é pra deixar bem claro que, bom, não interessa o que tu fizer, esse negócio dele ir pro trem com a mãe nunca vai acontecer. Mas acontece. Sempre vai ser. Não, mas acontece, você não, escolhe. Acontece, mas é que nem o Azaghal falou. Tu volta, não é um final. Realmente. Tu volta aí, tu é obrigado a escolher outra coisa. Aí eu tava dizendo isso tudo pelo seguinte. Eu não gostei da experiência, cada um teve a sua, tudo bem. E aí eu achei fraco. Eu já considerei isso antes aqui, já falei. Mas aí eu fui pra gravar esse Nerdcast, refazer. Vou jogar de novo pra ver as opções, pra ver se era diferente, se eu tinha algum... Só que acaba que... Como que eu joguei? Acelerando, sabe? Porque eu acredito que muita gente fez isso. E a pessoa que ficou rejogando não teve saco de ficar revendo de novo as mesmas cenas todas as vezes. E aí virou um joguinho de celular, eu vi no celular, sabe? Acelerando as cenas até os momentos que ele tinha que optar o caminho, entendeu? Tanto que eu, às vezes, ia refazendo o mesmo caminho, sabe? Insistindo nele, tomando a mesma escolha de novo pra ver se ele tinha algum acontecimento diferente, ou tentando fazer escolhas diferentes, sabe? O que me mostrou que é um jogo bem complexo, assim, um filme, jogo, não sei como queira chamar, é bem complexo, porque ele realmente muda e tem opções que você não pode mais acessar, depois que você já acessou. Mas, assim, eu não tive um prazer real de jogar pra zerar o jogo. De novo, nem o prazer de ter assistido um filme interativo. Isso é minha percepção, cada um teve a sua, claro. Eu acho que a primeira experiência é muito legal, com... naturalmente ressalvas, ok. Mas depois que você já viu até o final, que você chegou até um final, realmente deve ser chato você, pô, agora eu vou rever tudo de novo. Por exemplo, eu fui naquela parte que ele toma ácido, né? Eu fui também, boa parte. Aí eu falei, vou escolher, primeira vez eu falei, vou fundo, vou tomar o ácido aqui. Aí ele toma o ácido, aí eu voltei lá e escolhi ele não tomar o ácido. Ele toma de qualquer maneira, o cara bota no chá dele, né? Isso, o cara mal intencionado, desde o começo. Então, você não tá no controle. Tem uma hora que aparece, sabe o quê? Duas opções. Sim ou sim, cacete. É, e a mesma coisa. Sim. Mas aí já era piada. Já era piada da Netflix, né? Então, mas, gente, eu acho que tudo isso é mostrando a mesma coisa pra mim. Então, é mais ou menos piada da Netflix, porque nesse momento, se você escolhe sim ou sim, cacete, o final é o mesmo, né? Quer dizer, você escolhe jogar deixar na cara da psicóloga. Mas depois você tem uma outra escolha, que é pular pela janela ou sair na porrada com ela. Isso. E aí, se você escolhe sair na porrada, acaba o jogo com você indo pra casa maluco. Isso. E se você escolhe pular pela janela, aí ele quebra a quarta parede e ele é um ator trabalhando pra Netflix, fazendo seriado, sabe? Esse eu não vi, esse eu queria ter visto. Eu só vi a porrada também. Eu achei bem maneiro essa parada de Netflix, vai. Isso me tirou um pouco do filme, mas eu gostei como interação. Eu achei bem maneiro, eu entendo aqui de novo, entendo todas as restrições tecnológicas que existem. Mas imagina como não seria mais maneiro, e eu não sei se isso um dia será possível, provavelmente, ao invés dele simplesmente ficar descrevendo que a gente é a Netflix, não sei o que lá. Mas se ele não... Porque ele tenta fazer isso, ele tenta inverter. Na narrativa ele tenta dizer que ele não tá no controle e que o jogo não tá no controle e que a gente também não tá no controle. Mas isso não é uma parada que fica totalmente exposta. Agora imagina se ele conseguisse acessar, por exemplo, o seu perfil Netflix de usuário, né? De e começasse a falar, né? Começasse a falar comigo, me chamar pelo nome na tela. É. Puta, isso é foda. Ou falar os filmes pra assistir, as notas que eu dei, os joinhas. Isso ia dar um mindfuck foda, né, galera? Isso daria pra fazer se, por exemplo, ele estivesse digitando no computador, uma cena onde aparece o texto no computador, sacou? Mas porque aí você... Não, mas então, o que eu tô falando é o seguinte, eu botar essas informações que são randômicas, porque as minhas informações são diferentes das suas. Porque senão o cara tem que... Eu falei das limitações. Ele não tem que gravar o cara falando, né? Todos não, não seria o cara falando, exatamente. Não, mas você não tem a net quando ele fala... No Japão seria mais fácil, que era só falar Maria, que era 90% das mulheres, né? Exatamente, merda, tá? Não, mas aparece no texto de escolha, cara. É, tem os textos. Quando a Netflix comunica com ele, é via texto. E poderia ser isso. Só que é claro que aí o poder de tecnológico processamento seria muito mais difícil. É, mas isso eu não acho difícil, não. É uma questão de... Não acho que possível. É, cara. Muita gente vendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Puta. Não, hoje talvez. Hoje eu acho que é difícil. Cara, eu ter assistido isso do começo ao fim, não ter dado nenhum bug, eu achei incrível já. Sem sacanagem. Talvez também a gente tá avaliando só no quesito entretenimento, né? De repente, é só uma pesquisa da Netflix pra detectar homicidas e suicidas em potencial, né? Qual é o teu nível foram contratados pelo FBI, tá ligado? Sei lá. Tem uma coisa aqui que me incomodou desde o começo, eu não vi ninguém falando disso. O moleque resolveu fazer um jogo baseado num livro e ele fez e foda-se, não pagou? Exato, né? Direitos autorais, mano. Ele não tem licença, cara. Ele não tem copyright, não tem nada, ele simplesmente foi. Essa. Não, o cara se matou, né? Mas eu acho que faz sentido. Eu penso assim, o cara se matou e a mulher também morreu. Mas não perde copyright. Não tem a editora, não. A editora é dona, amigo. Não é possível que não tem copyright, cara. Alguém fica dono. E se o editor tem um contrato, ele é dono. Até a segunda ordem, até alguém comprar aqueles direitos. Não sei. Mas assim, do ponto de vista técnico, é mais fantasioso ainda do que o negócio do cara tá sendo vigiado, né? Porque ele tá também, ele tem um livrinho ali, como fazer um adventure game, que ele tá consultando enquanto ele programa. Tipo, cara, é um do-it-yourself na hora, assim, né, cara? Ele tá com um computador ali sozinho no quarto dele. O TK-85, amigo. Pode crer, cara, pode crer. Porra, tecladinho chiclete numa televisão safada, 4x3. Cara, a minha esposa ficou assim, nossa, mas isso aqui não é um teclado completo? Será que tem mas que estar tecla, tá ligado? Como é que fazer? É em 1984 que funciona a parada? Não falou que o Terminator 2 foi feito pós-edição, efeitos especiais, tudo em 486? Acho perfeitamente válido. Estamos falando em TK-85. Você faz o seguinte, olha pra sua unha do seu dedão. Olha pra unha do seu dedão. Como é que era em 1984? Olha pra unha do seu dedão direito. Tá olhando? Essa unha tem mais capacidade de processamento em memória do que o TK-85. Mas você sabe que tem um final super escondido que tem a ver com isso, com o computador que ele usava. Sabe dessa? Vocês viram isso? Não. É assim, eu não sei como é que chega nesse final, mas a galera tem chegou... Tem um monte de infográfico aí na internet pra quem quiser chegar. O final... Quem tá com o tempo, exatamente. No final, esse final super escondido, ele termina escutando uma fita cassete num ônibus lá, que nem no início da parada, só que é um monte de som, sabe? parece som de modem e tal. Então, o que acontece? Esse som é a forma como se gravava programas nesses computadores antigos, inclusive no TK-95, etc, né? 85. Aquele datacorder, né? Mas o 95 também era. Você gravava o programa em forma de som numa fita cassete, depois pra loadar o programa, você tocava. Que nunca funcionava. Então... Sempre travava em 95%. Então, ele termina escutando esse som, que se você pegar esse som e passar por um emulador do computador antigo pra carregar o programa que ele passa, ele dá um QR Code, inclusive com aquele símbolo do White Bear, né, em cima. Uhum. E se você ler o QR Code, ele vai pra um site da Tuckersoft que você pode, com um emulador desse computador, você pode baixar o jogo que o carinha fica caindo, que o outro maluco, e você pode jogar. Ah, muita vontade. Tá, além das minhas capacidades psíquicas. Quando o cara toma 5 estrelas, não sei se vocês viram a mesma coisa que eu. Eles recolhem o jogo, não é isso? Vocês chegaram nesse final, né? Não, 5 estrelas eu não vi. Ele mata o pai, ele mata o pai. Eles recolhem o jogo, porque fala, olha, é muito bom o jogo, mas foi recolhido logo depois, porque aconteceu de o cara ser descoberto com o pai, ele foi preso porque matou o pai e tal. E aí depois aparece... como se fosse um documentário, uma mulher hoje em dia que tá desenvolvendo um streaming da Netflix baseado nesse jogo, que é o Bandersnatch. A mulher, inclusive, é filha daquele... Você jogou, né? Colin. Colin. Isso. Ela é filha dele. Sim. Ah, é filha dele. Ah, é a Pearl. Que aparece bebê, não, exatamente. Então, eu não sei se vocês repararam, mas esse trecho dela, o final é ela fazendo as mesmas coisas que o garoto faz. Você chega nas opções que ele tem, que é jogar chá no teclado Isso aí. Exato. E aí, como é que termina? Termina terminando. O mesmo final pros dois. Acaba. Se é um final, eu acho que talvez seja o final mais... O final, né? O final mais definitivo. Não, mas segundo Tucano, nada é final. Não, o final é ele morrer no trem. Mas ele morre mais de uma vez. Ele pula da varanda e morre. Não. Ele morrer no trem, ele conseguir voltar no passado, morrer, e aí ele morre no consultório. Esse é o final final? Não é. Eu entendi esse aí, como sendo o final também. É que já vai pros créditos. Foi o final que eu entendi também, que porra, o cara volta no tempo, morre lá com a mãe e acabou ali. Eles ficam incentivando a galera a rejogar, né? Eles querem watch time, né? Essa é a parada. Eles querem que você fique muito tempo assistindo. E aí tem um monte de notícia dizendo quantos finais tem, e tem aí também falando, tem trilhões de possibilidades de combinação, não tem porra nenhuma, e que tem uma cena que ninguém nunca vai assistir. Isso é subestimar demais o tempo ocioso da galera da internet. Pois é. Com certeza, todas as cenas que existem, que podem ser acessadas, já foram acessadas por alguém do Reddit. Tem, claro. Pode crer, cara. Tá tudo lá. Sabe quem pode nos dizer isso aí? Os dubladores que trabalharam na dublagem do filme. Exato. Né? Vamos perguntar aí pra você se o Guilherme Briggs trabalhou, quem sabe. Esses assinam NDA, né, cara? Esses aí não podem falar. Olha, outra coisa. Se eu fosse Netflix e quisesse, né, tá investindo na divulgação, sabe o que poderia fazer, cara? Uma propaganda com o Antônio Fagundes, cara. Como a gente falou no início, cara. Seria irado. Seria bem foda. E a Netflix Brasil tem bem explicada. E ninguém ia saber, né, cara? Ninguém ia entender, só a gente. Eles fizeram da Xuxa. Peraí, mas eles fazem com Xuxa, fazem com Gretchen, Eu acho maneiro, cara. É case, só vira case. É case, né? É isso. Seria legal. Alô, Netflix, quantas as ideias aí, rapaz? Aí, que ideia. Vai vir pra Netflix. Eu tenho uma outra crítica a fazer aqui. Critique. A gente já entendeu que o anos 80 é maneiro, mas não é tão maneiro assim. Eu acho que já deu, né? Chega, né, cara? Chega. Anos 80 é maneiro aonde, cara? Não, porque eles fizeram Stranger Things, aí deu uma puta audiência nostálgica, todo mundo curtiu, aí começou a fazer uma porrada de coisa nos anos 80, agora Capitão Marvel vai ser nos anos 80, Mulher Maravilha vai ser nos anos 80. It, né? O filme It nos anos 80. Já foi nos anos 80, a gente já sacou que isso vende pra caralho. Vende. Você pode entender só por esse final que a mulher aparece, né? Hoje em dia. Então ele pode ter sido retroativo a partir de 84, né? Que é o 84. Nessa mulher da realidade Flix aí que aparece no final. Que é a filha do Colin, né? Do Colin. Mas chega, né? Assim. Eu também achei isso um pouco. Eu li em algum lugar que, fora aquela interatividade que você tem de escolha, que ele te avisa, tem alguns lugares que você clica e você consegue acessar cenas. É, vieram, não. Dar alguma coisa. Aí, vocês chegaram a ver isso ou não? Pra mim não apareceu nada nesse sentido. Tipo uns easter eggs. Não, não sei. Mas não fazia nem ideia. Easter eggs, você viu easter eggs através do episódio, né? Tipo Metalhead, o pôster do Metalhead. Pô, eu fui lá nesse episódio com uma vontade louca de ver no final do Metalhead o Rabbit. Mas aí era um outro ursinho genérico. Isso eu achei que, porra, perdendo a chance. Podia ter posto o Rabbit ali, né? Milhares de Rabbits naquela caixa. Podia refaz o episódio, né? Porra. Porque tá no streaming, não tá baixado, né? Você a pessoa, pois é. Poderiam... Pode mudar. Mas você já viu o Bandersnatch, você tem um final alternativo. Não seria o sim, seria um Rabbit. Seria maneiro. Seria maneiro. É porque hoje em dia essas pessoas só amam ou só odeiam e as coisas são as melhores ou as piores. Não existe mais meio termo há muito tempo. Não é, assim, pra mim não foi uma parada terrível. Foi ok, sacou? É, foi legal. É, maneiro. Mas o complicador, na real, pra mim é que nem é um complicador. O Black Mirror tem episódios que são muito maneiros, muito fodas, que você chega no final e caralho, que história foda, né? A gente já tem dois Nerdcasts sobre Black Mirror. E nesse caso desse jogo, né? Desse filme-jogo, não teve isso. Foi um episódio como se fosse um episódio daqueles que você sabe, momento Valdo, sacou? Uhum. Que você assiste e fala, não foi um roteiro que você no final ou nos finais, você, nossa, então ele volta no tempo e refaz o jogo e toma ácido, sabe? Não teve esse plot twist, esse momento que explode a tua cabeça como em muitos episódios que cunharam o termo, isso é muito Black Mirror, sabe? Sim. Porque assim, não é toda história que a gente consegue fazer isso. No próprio Black Mirror, nem todos os episódios conseguem te levar nesse momento. Ele tem um jogo que é um roteiro muito complexo. Ele tem um fator de dificuldade maior por conta disso? Sim, com certeza. Eu acho assim, cara, eu gostei, na verdade. A gente tá criticando aqui, mas eu gostei, eu achei ele muito mais simples do que a média dos episódios, como a gente falou. Mas assim, pra mim, o pecado do Bandersnatch é que o narrador, entre aspas, né, o fio condutor, não se decide se ele é moralizante, que nem a maior parte dos episódios do Black Mirror, que tipo, ele te mostra uma realidade muito ruim e tu, sabe, tu empatiza e tu pensa, nossa, é muito ruim o que aconteceu com essas pessoas. E também não é neutro, que é o que a gente espera de um narrador de livro-jogo ou de um narrador de videogame, né? Tipo, sei lá, se tu tá jogando qualquer jogo de videogame atual, Red Dead Redemption, o jogo, ele não te julga por tu fazer uma coisa escrota. Mas o Bandersnatch, ele te julga. Se tu não toma ácido, se tu não ataca o teu pai, se tu não faz a coisa mais louca, ele te leva pra uma história meio sem graça. É, o que eu acho assim, esse episódio, como queiram chamar, tem uma característica que fica muito padrão no Black Mirror, e eu acho que o Leonel tá correto, e é uma coisa que eu até critico um pouco, é assim, eu adoro, eu acho que a mais importante, já falei aqui do Black Mirror, é a discussão e tal, mas existe um padrão, às vezes, de um certo crescimento da história num nível do exagero. Nem sempre, mas é o que normalmente acontece. É assim, a coisa elevada às mil consequências. A gente já falou no outro programa sobre aquela história de a mãe monitorava a filha, mas aí sempre tem que ter uma morte violenta, sempre tem que ter uma coisa assim e tal. Eu acho que ele foi muito nesse padrão. E quando você segue esse padrão, é quando você, entre aspas, triunfa, no caso, né? Porque tem esse final que vocês falaram aí, que é o final de ok, que ele morre junto com a mãe e tal, mas o final, quando você consegue as 5 estrelas, é o final que tá a cabeça do seu pai pendurada do lado, né? Ele deixa a cabeça do pai pendurada e tá lá programando e dá 5 estrelas. É, que fecha o arco com o autor do livro que decapitou lá a esposa e ficou famosíssimo, fez sucesso e tal, mas depois... Em tese, o que você procura é você fazer o programa e ganhar 5 estrelas, né? Então essa seria a vitória. Mas não é uma crítica, não. É uma observação que eu ia fazer a partir do que o Leonel falou. Seguiu muito nesse caminho do que o Black Mirror propõe, geralmente, sabe? O que eu nem sempre acho isso bom. Às vezes, dá aquela exagerada um pouco além do que é necessário, eu acho. Que tem alguns episódios, claro, que teria que analisar um por um, como a gente já fez anteriormente, né? Mas outra coisa que eu ia falar, eu achei que vocês falaram aí, tem a experiência do Você Decide. Mas mesmo assim, claro, não foi uma coisa inovadora, mas eu acho que foi algo diferente. Porque realmente não é uma... existe, assim, não é exatamente um jogo, e também não é exatamente um filme, né? Assim, a gente já falou um pouquinho mal, criticou, mas eu queria até falar isso aqui e até achar bacana, apesar de não ter gostado de todas as opções, Eu acho que é uma experiência, é um filme, na verdade, que te obriga. É interessante, que eu tava vendo aqui almoçando e tal, não dá pra você fazer isso. Você tem que ver com a mão no mouse, né? Porque tem 10 segundos pra escolher e tal. Eu até perguntava, vocês chegaram a fazer a opção que você não toma nenhuma escolha? Deixa aqui os 10 segundos rolar e ver o que ele vai acontecer. Ele faz por você a escolha. Faz por você, exatamente. É isso. Mas vocês fizeram a experiência de ver como é que é a linha da história sem vocês clicarem? Não, a linha toda não. Pois não. É, pode ser uma boa ideia. Também quero fazer. É, pode ser interessante ver qual é o final. Aí sim, eu imagino que seria o final que a Netflix quer que você veja. Não sei. Não tem final que a Netflix quer que você veja. A Netflix só quer que você veja, amigo. Não quer que você veja. É, exato. É, mas tem que ter o final. Se não tem. Se deixar, não tem. A graça do livro jogo é ter vários finais. Tudo bem, mas se você não interage e a Netflix escolhe pra você, entre aspas, ele vai escolher sempre a primeira versão, sempre a primeira opção? Sim. É, essa pergunta que a gente teria que testar, né, pra saber. Mas não faz diferença, porque você pode escolher sempre a primeira, se você quiser, entendeu? Então... Sim. Mas eu só queria corrigir uma coisa que o Azaghal falou anteriormente, que ele falou que a primeira opção que realmente faz diferença é a opção que você vai escolher trabalhar no lugar ou não, né? Eu tive uma outra impressão, cara. Na segunda vez que eu fiz, eu escolhi ouvir uma outra música e escolhi comer outros sucrilhos lá, coisa assim, e tive a impressão que fui por outros caminhos. Então eu acho que essa opção, que parece que não é nada, eu acho que influencia sim, cara. Eu acho que o sucrilhos influencia na hora do comercial de TV que aparece depois, quando ele bota a fita lá pra... O que mudou é você ter voltado, porque... Na hora que, por exemplo, na hora que o tá mostrando o jogo, ele já sabe qual é o problema, porque ele já viveu aquilo, né? E depois ele pergunta, você já leu o livro? Ele já li. Já li também a biografia dele, você devia ler e tal. Eu acho que o Sucrilhos, a música, é mais um tutorial pra você sentir o que você pode fazer e como isso altera o que tá acontecendo, e aí é basicamente só ali, pra depois, na hora de fazer decisões que vão mudar a história, você tá ligado no que você tá fazendo. Pra falar em decisões que vão mudar a história, essa primeira decisão de fato, que é que você decide trabalhar em casa ou no escritório, ela é muito esquisita, cara. Porque assim, o cara fala, você quer trabalhar aqui com a gente? Aí o ator tá todo sorridente, né? É, ele tá aí querendo, né? Aí você escolhe de casa, ele continua sorrindo e fala, não. Não. É muito esquisito. Mas você não chegou numa hora que ele fala pra psicóloga que ele tá sendo controlado, que ele não tem escolha? Ele não queria escolher não trabalhar lá. Ele não entende ele queria trabalhar junto com o Paul. Ele queria trabalhar tal, não sei o quê. Pode crer. Só que ele fala assim, mas não sei de onde veio, e de repente eu falei não. Dali já vem dizendo que ele não tá no controle. Tudo que eu queria era trabalhar naquela empresa, e na hora eu chego e digo não sei por quê. Então, ok, mas pra isso funcionar 100%, no momento em que você clica não, ele devia fazer uma cara de assustado por estar respondendo não. E ele não faz. Ele devia falar não e fazer uma cara de ué, caralho. Que porra é essa, né? Que eu tô falando, sabe? Exato. É. Mas ele só continua com aquela cara de boba sorrindo, fala não. Aí o cara fica meio que, porra, é essa? Ele, eu quero fazer, mas eu quero fazer do meu jeito. Ele começa a justificar. Ele não tem essa... Então, tá entendendo? A reação dele ali não casa com a reação dele depois, sabe? E se ele já tava começando a sofrer, tomar decisões que não são dele, quanto... Não, mas pera aí, rapidão. Ele tá consciente que a decisão Ele demora, mas na hora que ele começa a se explicar por que que ele não quer, ele muda o temperamento. O temperamento não, mas a reação dele. Ele só gagueja. Ele não chega. Ele não sabe exatamente o que ele tá falando. Ah. Ele tá dando uma desculpa. Pode ser. Olha, eu quero dizer que o jogo do Colin lá, Nosedive, o grande gênio do videogame, é uma merda. Até pra 1984. Pois é. Grande merda aquele jogo bosta que ele fez. Mas o jogo não tem a ver com o fato dele levar todo mundo pra pular da varanda dele? É, tem a ver. Não, tem a ver. Aquilo é um plot device, né? Não é... Ele não quer tipo, falar que seja realmente um jogo dentro dos padrões da indústria que seja foda, né? É o jogo do pulo que justamente acontece na história. Eu achei maneiro quando eu escolhi o Colin pular, porque eu achei que isso faria mais sentido pro garoto, entendeu? Porque eu tava tentando entrar na mente do moleque, entendeu? Então se ele fala assim, pula aí você, que é tudo isso aí é um sonho, é Inception essa merda. Uhum. Eu falei assim, se o cara pular e ele tá numa viagem louca de ácido, acabou a vida, entendeu? Se ele falar, pula você, aí o cara vai dizer no mínimo, não vou pular. Então eu me coloquei, tipo assim, então vocês aparentemente testaram ele pular. Eu nem testei isso. Ah, eu testei, eu mandei o cara pular. Falei não, pra não, também. Não, testei os dois. Vocês botaram quem pra pular primeiro? O Colin. Primeiro o Colin. Primeiro o Colin. Primeiro o Colin também, né? Todo mundo botou o Colin. É isso que o Javier tá falando. Eu botei o moleque pra pular. Pula aí, malandro. De primeiro, Fred? De primeiro, vai. Ah, não, mas o Fred tem a mania de apagar incêndio. Caralho, Fred. Querosene. Ele fica tretando com todo mundo, discutindo política. é foda, velho. Aí eu vi. Fred, achei essa tua decisão muito caída, cara. Mas aí pra ele pula, a câmera vai caindo e aí acaba a tela preta e volta, é isso? É. Não, aí tem um epílogozinho dizendo que tem um nerdinho lá, o crítico de games, falando que o jogo foi 2,5, se não me engano. Ah, tá. Porque é um jogo que é uma tragédia que aconteceu, o cara parou no meio, ele sofreu um grave acidente e aí... O Colin terminou o jogo, não sei o quê. Ah, tá, entendi. Eu achei muito maneiro que nessa viagem toda o Colin fala, eu vou pular e não vai acontecer nada, e eu já tava achando que ia resetar. Aí quando você vê o cara se estatelar, pá! Eu falei, caralho! Deixar mulher e filho. É, e aí quando ele vai trabalhar no dia seguinte, achando que tudo foi resetado, não resetou porra nenhuma, o cara não tá lá. Mas ele acorda, né? Tem isso, ele acorda, como se aquilo fosse um sonho, ele acorda no carro. Não, mas então, mas peraí, o Colin desapareceu. Desapareceu. Se ele tivesse caído e morrido, teria sido noticiado. Porque ele cai e faz vídeo de morro. Não, ah, mas tem uma linha temporal, tem uma linha... Alguém cai do prédio e ninguém fica sabendo? Tem duas linhas temporais aí, é porque assim, ele tava indo pra psicóloga com o pai, né? Aí chega na porta da psicóloga e aí você tem que escolher entre seguir o cara e ir pra psicóloga. Quando você vai pra psicóloga tem o final loucura de Netflix, é isso? Isso, e quando você escolhe o cara lá pular, o Colin, eu não sei que escolha você faz, você tem duas linhas do tempo depois. Uma em que não se fala mais no cara, ele simplesmente sumiu, deixou uma fita pro garoto e por isso mesmo. Isso, foi o que eu vi. Mas tem uma outra linha em que a esposa do Colin vai lá perguntar pro ele no trabalho. Não vi isso, não. Só que a mulher tava na casa. Ela tava, ela viu. Então não faz muito sentido. É porque ela chega na varanda, ela vê o corpo do cara, começa a gritar. Eu acho que essas... E aí reseta, mas o cara sumiu mesmo assim e ela tá atrás do cara. Essas paradas é tipo quando ele volta, morre no trem e aparece ele morto no consultório. Ele não morreu num acidente de trem no futuro, mas o outro eu dele tava lá no futuro e de repente morreu. Talvez tenha acontecido outra coisa, desapareceu o Colin porque ele tomou essa decisão de pular. É porque ele não fala que existe um multiverso e não interessa o que aconteça, em algum universo a coisa continua? Talvez, então. Exato, O moleque morreu lá, tá, se esse moleque desse multiverso morrer, apaga a porra toda pros outros. Ele fechou o arco dele. Quando apareceu ele tomando aquele cafezinho de artista no escritório, eu já falei, esse rapaz aí, boa coisa não é. Chama o Proerd. Chama o Leão. Olha aí o negócio do Leão. Olha aí. O Bandersnatch é o Leão do Proerd. Vocês repararam que Nosedive é o nome do primeiro episódio da terceira temporada, se não me engano? Que é aquele episódio da Bryce Dallas. Isso, é Bryce. Então, é o episódio dela. Que ela fica ruim lá na mídia social e tal e se fode. É o nome do episódio. Verdade. Então, mas assim, esses easter eggs que referem. Pouca função, própria, só são legais. É só, né? Só realmente um easter egg, né? Não muda nada na história, na narrativa. Picas. Sim. Volto a dizer, imagina se as pessoas como eu acabam de ver e falam. Caralho, Metalhead, o cara deu um close ali de 10 segundos no pôster, vou ver. Aí você vai até o final e pá, tá lá o Rabbit no final, porra. Não, falando em easter egg e tal, a cena do cofre lá, que você vai abrir, e você pode escolher entre... Na verdade tem 4 opções, né? Só que só aparecem 2 de acordo com as suas escolhas. Uma é toy... Toy, pack. A toy é que leva pra escolha do trem de você ir ou não com a mãe. E aí você morrer no passado. Sim. O pack é leva... É do Pac-Man. Descobre que o pai é o do governo. O pai do governo. Program and control. Isso. Agora tem 2 que não levam pra lugar nenhum. Pack é o Bandersnatch. É. E tem um negócio que aparece uma senha, que você tem que colocar uns números. Também não leva pra lugar nenhum. Não, leva pro final. Não é no telefone, não? Não é no telefone, isso? O telefone eu nunca consegui acertar. Eu errei 2 vezes. Consegui. Mas não, ele fala na hora. Ele fica do telefone. Não, eu sei, cara, mas eu me confundi, sabe? tava tenso. Então, mas alguém acertou o número? Porque aquilo dá um final. Meu amigo, vocês não sabem, Leonel. 25401. Não, 205. Pode ser, o final, o último número é 1, com certeza. Não, então, o número eu vi na internet depois. O número é 20541. Mas da onde vem esse número? Porque são vários momentos... Ele fala no filme. Exatamente. Você lembrou do número? Ela fala, que nem aquele... Não precisa lembrar, eles falam na sua cara. Eles falam. Eles falam? Na hora não fala, fica faltando um número. O último número é você que tem que adivinhar. Não fica não, cara. Não fica. Ele fala na hora. Ela fala assim, we are one. Daí ela fala, one for. Daí ele fala one de novo. Então é tipo, one for one. E eu errei mesmo assim. Olha só. É que o Leonel Caldela tá acostumado a dar as regras, tá ligado? De dar as regras. Aí que nada de dar. Tomada seu player. Acertar o número dá no final 2.5 estrelas. É isso? Mas qual é o final? No final ele liga pra secretária da diz psicóloga. Que matou o pai. Mas tem variações também. É. Tem porque você, ele mata o pai esquartejado, ele só enterra, o cachorro acha, chama a polícia. Tem variação em que o dono da empresa vai pra casa dele. Tem variação que o Colin vai pra casa dele. Isso. Tem várias variações. Quando esquarteja o pai é 5 estrelas. Esse é o final de 5 estrelas. Quando enterra o pai que é o 2,5. Não, mas eu tô falando, tem várias... Não, isso. Então, quando tem várias variações pro final, entendeu? Aham. Vai chegar no mesmo final, mas ele tem caminhos diferentes pra chegar nesse final. Agora, essa analogia do Pac-Man é sensacional. Não é a melhor parada do filme? É muito boa, cara. Melhor parada. É muito boa. Quando o cara acha que saiu daquele labirinto, ele aparece voltou. Do outro lado. It's a fucking nightmare. Esse ator, esse moleque é muito bom, cara. É. Não aguentou a pressão na internet. Pois é, ele saiu do Twitter falando que... Eu não entendo por que o nego tá zoando o cara. O cara fez excelente papel, o melhor personagem desse filme. Porque o cara tem um semblante não convencional. Eu achei ele o melhor ator da... É o melhor. Porque tudo o moleque eu achei terrível, o ator principal, achei bem ruim. Uma merda. E o chefe lá, o chefe deles, eu achei... O Tucker. Nossa, péssimo. Esses jogos ainda vão ter um jogo particular, uma história que é só sua. Isso é impossível, hein? Sabe? E por mais que você customize seu personagem no Red Dead, ou por mais que você faça interações diferentes em outros jogos, eles têm lá um número X de finais, um número X de caminhos, e você vai, né? Ainda não existe uma tecnologia que as suas escolhas realmente criem uma história única. Isso não existe. Você pode, se quiser, jogar RPG também, né? É, só no RPG. RPG faz isso, exatamente. Mas eu tô falando em termos de jogo, de mídia, sim, né? Sim. No caso, né? Você segue um caminho. Então, independente do jogo que você esteja jogando, seja Bandersnatch, seja Until Dawn, seja... Qual é o nome do jogo que a gente joga? Humano Demais? Como é que é o nome? Detroit Became Human. Ou Red Dead Redemption. Todos eles, sem exceção, você não tá escolhendo nada, né? Você não tá decidindo nada. Mas deixa... exatamente. Deixa eu te falar um negócio. O Dudu fez um comentário agora que vai de encontro à minha teoria aqui. Ele falou, joga RPG. E o que acontece no RPG? Depende muito. Depende do nível. O personagem nunca... Os players nunca estão no controle. Quem tá no controle é o mestre. Não, isso é falso, cara. Dependendo do grupo, isso é falso. Eu sou a testemunha maior. Imagina, cara. A gente foi parar... Não, não posso falar. Não pode falar. Eu não tenho controle. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês aí. O que vocês acham que a introdução desse tipo dessa tecnologia na Netflix pode abrir espaço ou vai abrir espaço para outro tipo de produtos como esse? Vocês acham que vão ter outras experiências como essa? Tá bem claro, como eu já falei anteriormente, né? Que não é uma experiência como você assistir um filme. É uma mídia completamente diferente também, não é como você ver um jogo. Um filme você completamente deixa rolar e relaxa, né? Porque você tem que ficar concentrado e tal. Então o que vocês acham? Vocês acham que vai ter outros experimentos? Outras mídias dentro da Netflix que são interativas, para conteúdo infantil, principalmente. Eu vi um documentáriozinho sobre o Bandersnatch dizendo que eles começaram testando em programas infantis e depois resolveram fazer para adultos, né, algo mais complexo. E aí, então, escolheram Black Mirror. Não foi o Black Mirror que falou, vamos fazer um episódio interativo? Isso. Foi diferente. A Netflix usou seu algoritmo e falou, anos 80 e Black Mirror. Exato. É o que vende. Mas assim, eu acho foda. Eu acho foda, assim, por isso que eu não condeno. Eu tento imaginar a complexidade que é fazer um trabalho desse, sabe? E não é fácil, nem um pouco fácil. Não só pela timeline da história, mas sim pela mídia que ela tá sendo contada, né? E pela forma que ela tá sendo feita, pro público que ela tá atingindo, porque o público hardcore de videogame que tá acostumado a jogar esse tipo de jogo é um público muito diferente da galera que assiste Netflix e que às vezes nunca teve contato com nenhum tipo de mídia interativa ou jogo nesse sentido, sabe? Eu acho que é um caminho que pode trazer bons frutos pra Netflix, principalmente agora que a gente tá entrando numa fase de competição muito mais acirrada com outros serviços de streaming como o da Disney, a Amazon e né, que estão dificultando a vida dos conteúdos que a Netflix tinha, que ela, né, a gente tá num momento que agora todo mundo tá oferecendo conteúdo exclusivo, todo mundo tá oferecendo uma porrada de coisa, né? E cada vez mais, né? HBO também, né? Exato, sabe? Acho que esse pode ser um bom conteúdo exclusivo que eles vão ter pra oferecer, sabe? Saíram na frente, quem sai na frente normalmente tem mais dificuldade porque vai aprendendo fazendo, né? Uhum. Mas vai ser o pioneiro da parada. Já sabem como fez, já fizeram uma vez, já sabem o trilhão de problemas que eles tiveram pra executar essa parada, já aprenderam com esses erros todos. Com certeza, quando vier um próximo, vai ser mais foda. É, eu mesmo já tinha tido contato com essa mídia interativa na Netflix, porque tem uma animação do Minecraft aí que a Piccola gosta e é interativo e ela fica escolhendo e quer que eu escolha, porque eu leia pra ela, que ela não sabe ler ainda, então não sei o que, pra saber as escolhas. Então, tipo assim, não foi novidade, e como o cara falou, a gente testou pela primeira vez aqui pro público adulto, e agora tá dando o que falar, tanto que a gente tá fazendo Nerdcast aqui sobre isso, né? Mas, uma coisa que eles falaram também que eu achei bem interessante é o seguinte, os caras dos produtores lá do Black Mirror, falaram, o cara até falou, ah, no início não achou boa ideia, porque achou meio forçado e tal, até que eles descobriram uma história que tinha sinergia com a ideia de ser interativo, né? Negócio do ácido, tudo, né? Jogo eletrônico, né? Do jogo, de escolhas, a própria história é sobre um jogo que tem diferentes escolhas e tem toda uma metalinguagem da história com o fato de você estar controlando. A história conversa com a ideia de que o filme é interativo. Então, esse cartucho foi bem aplicado nesse sentido. Ele funcionou muito bem porque não estavam forçando barra. Agora aqui é uma nova forma de você ver filme. Tanto que quando eu comecei a ver o filme, ele fala assim, fique com o controle remoto na mão, que eu tava vendo na TV, no Smart TV e com o controle da TV. Aí eu pensei assim, puta, que saco, eu quero ver filme jogado no sofá, entendeu? Eu não quero ficar com o controle na mão, entendeu? E aí, quando começou a história a conversar com a ideia de você estar vendo um filme interativo sobre uma história interativa também, já me pegou, já ficou interessante. Então, eu me pergunto se, agora que eles queimaram esse cartucho, os próximos filmes interativos que não vão ter essa metalinguagem, será que eles vão ser tão interessantes quanto esse, entendeu? Depende do algoritmo aí da Netflix, se a galera tá gostando ou não. Eu acho que vai ter mais. Anos 80 é garantido, já vou dizendo. Exatamente. Agora imagina se a gente tivesse, por exemplo, no Stranger Things isso. E a gente pudesse escolher a Eleven não ir pra aquele episódio filler. Puta, eu ia ser... Se eu pudesse escolher no Stranger Things, eu ia sempre matar a porra do molequinho endemoniado. Sempre. É o personagem que eu menos gosto. Eu ia fuder a vida daquele moleque. Primeiro, então, você pode salvar o mundo ou fuder o moleque. Fuder o moleque. Então, mas você pode acabar com a peste bubônica ou fuder o moleque. Fuder o moleque. Mas então, você pode salvar o mundo da fome, da guerra mundial e levar a raça humana para os confins do universo. Ou fuder o moleque. Fuder o moleque duas vezes. Detesto aquele moleque. Detesto, cara. A cara do o personagem me irrita e o ator me irrita mais ainda. É uma criança, não sei se é uma criança. Não, entenda o seguinte, eu não tô falando da pessoa, eu tô falando do personagem. O personagem me irrita muito. O personagem é uma criança, só pra você saber também. Não, o problema é dele, ruim pra ele ser a criança. Ele é chato, eu não gosto dele. Por mim, podiam cortar ele da história e não ia fazer falta nenhuma. Se ele sair do Twitter, a culpa é tua, cara. Ah, é. Pode... Oh, mas ele... Olha aí, olha aí. You're not in control. Agora, você falou assim, ah, eu não sei se eu vou querer consumir outros conteúdos, já que não vai ter essas subcamadas e tal. Eu acho que sim. Eu acho que seria maneiro ter algum filme ou em que eu pudesse ir escolhendo decisões e que isso me levasse a um final diferente do que outras pessoas queriam. Mas sabe o que, que isso seria irado? Sabe no que isso seria irado? Muitas pessoas, inclusive aqui desse grupo seleto aqui, que falam, na minha cabeça, o filme seria bem melhor. Exatamente. Mas aí, agora, o cara vai ter oportunidade de fazer um filme na cabeça dele. Olha, vai aí ser uma merda, tá ligado? Uma merda! Não vai, porque ele vai ter opções. Ele vai ter opções. Final do diretor, cara. Devia ser melhor. Não, ele vai ter opções, mas eu tô dizendo, você tem um filme de ação onde, sabe, você escolhe as coisas que o cara fazer, se ele briga, se ele corre. Não tô falando que não precisa ser uma obra genial, mas algo mais dinâmico, sabe? Porque esse filme, ele é muito parado, na real, assim, né? É a proposta, não é um problema isso. Mas eu acho que também tem uma coisa. Ele não tem corte, né? Quando você vai fazer a escolha. Tem, claro que tem. Não, não. É muito pouco, né? Não, é o que eu digo assim, ele não tem, não é que não tem corte, ele não tem pausa. Ele fica esperando você escolher. Escolhe um ou escolhe outro. Não, ele fica, né? Ele te dá um tempo pra escolher. Na verdade, aquele tempo ali, eu não sei o quanto ali é um tempo de, sei lá, processamento, né? E o quanto ele tá realmente te dando tempo pra você escolher. Não, ele tá te dando tempo, é isso mesmo. Então, mas eu tô falando, mas o filme vai continuando. Sim, não para. Não tem um loading. É. Não tem um loading, é, exato. É. Eu imagino que aquele tempo ali seja o tempo necessário pra carregar qualquer uma das duas escolhas, sacou? Eu acho que não. Acho que pra você fazer a escolha também, pra você fazer a escolha. Acho que é muito mais o tempo pra gente escolher, porque a pessoa deixa o controle remoto em cima do sofá. Eu, por exemplo, eu tive que assistir com o computador ligado no coisa. Então, o computador não tava no meu colo. Toda vez que tinha a opção, eu tinha que me inclinar e apertar, né? Botar o meu cursor pro lado pro outro. Aí, abdominal, maluco. Então, eu acho que esse tempo, ele era totalmente pra o tempo de usuário. Porque o loading já tava sendo feito antes. Mas no filme de ação, o interessante seria em cenas críticas você ter um tempo reduzidíssimo pra pensar rápido. Com certeza. Eu tô imaginando assim um duro de matar, assim, tá ligado? Não, com certeza. Você escolher se pula, não, se ataca. O mínimo não é nem pra você pensar, mas até pra você se manipular o controle. É, tem que ter um mínimo, né, cara? Não, mas eu vi. 10 segundos é tempo pra cacete. Quando eu tava tentando assistir na TV, antes de eu saber que a minha TV não funcionava, entrou outro vídeo e eu não me liguei que não era o filme, sacou? Entrou o episódio, se não me engano, 4 da temporada 3, que a menina vai no, na boate, tal, não sei o quê. E aí eu falei, eu não tô conseguindo escolher as decisões da menina, tá ligado? Caraca! Aí ela falou assim, você quer ir pra minha casa transar comigo? Aí eu falei, cadê o que eu escolho, sim ou não? Caraca. E aí eu falei assim, a gente vê pelo PlayStation. Aí eu vi que, não, eu estava vendo o vídeo errado, cara. Tijolina, toma Roma. Conseguiram escolher aqui? Sim, quero. Não consigo. Oh, mas ela pegar o ursinho de pelúcia, fudeu, amigo. No final é outro mesmo. A minha televisão, aparentemente, apesar de ser nova, não é igual a do Sr. K. Que... Mas não, você hoje resolveu fazer bullying comigo, né? Não, a gente já falou sobre a sua TV, que é do tamanho de um campo de golfe e tudo mais. Caralho. Aí eu vi pelo PlayStation. Eu joguei. Eu assisti com um joystick na mão. É uma opção também. Opa! Assim, as possibilidades são bem maneiras, assim. E a gente fica... Eu acho que histórias diferentes dessa, que não tenham tantos layers de entendimento, que sejam mais jogo mesmo de você escolher... Cara, imagina um filme do The Rock, onde você pode escolher se o The Rock soca na cara do macaco gigante ou se ele capota o carro. Tá correto? Pô, você não vai querer? Não vai, meu irmão. Eu vou, mas tô no carro. Tô juntando videogame, então, cara. É tipo videogame. O The Rock é o cara feito pra isso. Agora, eu queria saber se eu tô sozinho nessa ou se esse mix feelings que eu tenho com esse tipo de, né, experiência interativa, até mesmo de jogo e tal. Eu gosto de, quando eu tô absorvendo a mídia, eu gosto de receber aí a visão do diretor, do criador, do autor, o que seja. Quando ele me coloca esse controle, eu gosto, eu acho maneira a experiência, mas ao mesmo tempo eu fico meio frustrado por saber que eu estou, ao escolher um, eu estou perdendo outra linha da história que eu não vou ver. Mas cada escolha é uma perda. Minha vida. Pois é, mas eu fico frustrado de, eu escolhi uma, mas, pô, tem tantas outras que eu não vou ver. Eu prefiro que me dá uma só que eu vou junto, pô. Mas primeiro, você pode ver todas as outras. Inclusive, se eles querem. É como você falou, é pra molecada do Reddit. Exato. Mas tanto que você pode ver, que eu fiz. Eu revi várias vezes, acelerando pra ver outras opções. Mas profissionalmente, né? Profissionalmente. É, exato. Isso, inclusive, seria maneiro. Se você só pudesse ver aquela história uma vez. Isso seria foda. Você determinou a história começo, meio e fim e é isso que você vai ver e acabou, amigo. As outras opções... Aí você ia abrir outra conta na Netflix com outro e-mail. Olha aí, Netflix, fica a ideia. Outra coisa. <Olha aí. risos> É assim que você ganhou dinheiro? Mas, cara... Não, mas tem 30 dias grátis. Na era do mimimi, você fazer um negócio assim ia gerar um puto. Eu ia ficar puto, cara. Eu ia ficar puto. Falar que tá tirando o direito de escolha... pensando o quê? Eu quero ver essa merda. Você... Não, mas aí a pessoa quer ver com outro membro familiar. Não tem como, né? Amigo, quer... tudo dá problema. A Netflix lança um filme lá do Caixa de Pássaros. Okay, e as pessoas resolvem fazer o desafio Caixa de Pássaros e começam a se arrebentar na rua. O quê? E a Netflix tem que mandar um comunicado avisando pras pessoas não fazerem o desafio pra não se machucarem? Caraca, puta merda. Não, não, não. Isso é sério. O nego fez isso mesmo. Fez. O desafio Bird Box. Ai, meu Deus do céu. Você tem que andar com vendado. E, sei lá, sai correndo. Tem um vídeo do maluco com o arco das crianças e a criança bate cara na parede. E eu achando que chamar a Sandra Bullock de a moça do Bird Box era a pior coisa que tinha acontecido nesse filme. Cara, mas as pessoas estão de sacanagem, hein? Há um tempo não pode já. Ser... Não, mas eu tô impressionado que tá durando a raça humana. Tá durando. Eu fui procurar o que que era Bandersnatch, porque eu sou ignorante, não tinha lido ainda. O Bandersnatch é um monstro que tá no Alice no País dos Espelhos. E ele faz todo um... Alice no País dos Espelhos. Além do espelho, né? Além do espelho, desculpa. E a cara do Bandersnatch é a cara do bichinho que tá no papelzinho de ácido que eles tomam. Ah, sim, ele aparece várias vezes. Né? Sim, né? Aparece. E o guri... É o Pax. É um demônio, né? Ele fala que é um demônio. É. Sim, e o filme, então, ele joga todo com esse negócio da Alice, né? Porque tem o coelho que leva o guri pro negócio do Trauma Inception, né? Olha aí, Leonel, trazendo informação. E depois ele sai pelo espelho, né? Pra ir pro passado. E o cara é o Chapeleiro Louco. Não, que Chapeleiro Louco? É o bichinho lá do Narguile. É a lesma. A lesma. É a lagarta. Pode ser. E a psicóloga é a chapeleira louca. Alguém chama de lagarta de taturana, não? Alguém deve chamar. Não aqui, mas alguém com certeza chama. É aquele animal longuinho com várias pernas e pelinhos estranhos. Vamos generalizar. É aquele bichinho. Qual é o nome do bichinho? Lagarta da Alice. Vamos ver. Porra, seria fantástico se fosse o nome, né? Do Jorge. João. A lagarta. Não tem nome. Ah, seria bacana se o nome da lagarta fosse o nome do personagem. Lagarta. Ah, Absolem. Absolem. Não tem nenhum Absolem no Bandersnatch. Merda, perderam uma oportunidade aí. Só organizo aqui, depois desse devaneio, dessa loucura do Fred aí, sobre o Absalom. A gente tem elementos da Alice, né? Alice do País das Maravilhas e Alice através do espelho. A gente tem um espelho, que ele entra, de fato, no espelho. Uh-huh. Ele volta no tempo e vai atrás do coelho. Uh-huh. A gente tem o Black Mirror, em si, né, a quarta parede, que é o espelho, e que eles quebram, que eles atravessam, quando no final, onde ele vê os bastidores, né, quando ele escolhe pular pela janela, ele escolhe sair do espelho, né. Ah, e que aí ele é um ator, é isso? Isso, né? Isso é o Black Mirror, é que a gente tá olhando pra ele através do espelho, e ele se dá conta. Uhum, entendeu? Uhum. Olha aí, ok. Outro elemento que a gente tem é, a gente já falou, né, do o Sr. K ficou na loucura dele aí, que o Colin, ele é a lagarta, né, o Absalom, a garra fumante, uh-huh, que tira a Alice do buraco, e ele fica falando isso, que vai tirar ele do buraco. Ó, você tá no buraco. Ah, eu vou te tirar do buraco. É, pode crer. Olha aí. A esposa dele é o Chapeleiro Louco, não é a psicóloga. É verdade, cara, ela é igual à representação do Chapeleiro Louco. A esposa do Colin? É. Sim, ela tem aquele visual, como é que se diz, New Wave, que é um visual que parece o Chapeleiro Louco, com o cabelo laranja, assim, aquela maquiagem forte. Igual é o Chapeleiro Louco do... Pode crer, cara. Não tinha me dado conta. Igual. Caraca. Peraí, agora eu quero ver a cara do Flanders. Quem tem o app tá vendo aí. Eu acho que todo o filme, até pela necessidade de ter essas linhas paralelas, ele fica um pouco mais na superficialidade, né? E embora a gente tenha ganho em metalinguagem e nesse engajamento, eu acho que a gente perdeu um pouco na profundidade, né, cara? Eu acho que praticamente qualquer episódio de Black Mirror é mais profundo porque consegue, porque o diretor e os roteiristas conseguem explorar mais, né? Então, tipo, assim como alguns episódios de Black Mirror, a gente pode ficar horas aqui só nos referências, e esse aqui eu acho que realmente tem poucas referências, né? Não é um negócio tão rico quanto poderia ser. Sabe que seria legal? Se a gente pudesse recomeçar o Nerdcast e o cara fazer outro caminho, mas ia dar muito trabalho, né? cara, o que, que é isso pra quem já tá editando o Nerdcast RPG, né? Põe mais isso aí na... Vou botar mais isso, é mais 3 meses pra editar o Nerdcast RPG. Ele pode fazer uma escolha e simplesmente acabar o Nerdcast em 5 minutos. Quando o cara apertar os e-mails, olha isso, é bom. Se o cara... Olha, isso é uma ideia excelente que só vai ouvir quem ouviu o programa inteiro. Vamos fazer assim, aqui... olha. Quando o cara escolher nesse Nerdcast ou pular a leitura de e-mails, ele pula pra cá pro final do programa. Olha aí! Caraca, tá vendo? Você chegou no final alternativo. Isso é sim, é metalinguagem, amigo. Agora começa de novo, seu pulador de e-mail safado. Assim como na Netflix, né? Nossa, o joguinho interativo só funcionou pra quem usou o aplicativo do Jovem Nerd, né? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.